está neste lugar alguém que pode desfazer o mal. Está neste lugar alguém que tem a chave que abre o portal da bênção, da vitória. Ele vai agir agora. Vai mandar a doença sair, vai mandar o problema acabar, vai mandar a muralha cair e por cima você vai passar. Vai fazer o inimigo correr, vai fazer o inferno tremer. Ele está passando agora aqui e virtude dele vai sair. Vai ter milagre acontecendo aqui agora. Vai ter irmão que vai sair com a vitória. Vai ter promessa que hoje vai se cumprir, porque Jeová está passando hoje aqui. Vai ter milagre acontecendo aqui de novo. Vai ter unção se derramando sobre o povo. Até aquele que já não acreditava mais, quando Deus começa a agir, o seu milagre vai levar. O portal já está aberto e você pode passar e pegar a sua bênção que acabou de chegar. Vai mandar a doença sair, vai mandar o problema acabar, vai mandar a muralha cair e por cima você vai passar. Vai fazer o inimigo correr, vai fazer o inferno tremer. Ele está passando agora aqui e virtude dele vai sair. Vai ter milagre acontecendo aqui agora. Vai ter irmão que vai sair com a vitória. Vai ter promessa que hoje vai se cumprir, porque Jeová está passando hoje aqui. Vai ter milagre. O seu milagre acontecendo aqui agora. Vai ter irmão que vai sair com a vitória. Vai ter promessa que hoje vai se cumprir, porque Jeová está passando hoje aqui. Vai ter milagre acontecendo aqui de novo. Vai ter unção se derramando sobre o povo. Até aquele que já não acreditava mais, quando Deus